coração. E nós declaramos pela fé que toda muralha que tem se levantado vai cair por terra. Não há uma muralha, uma barreira, uma cadeia que seja maior que o poder do nosso Deus. Ele é irresistível. Diga comigo: meu Deus é irresistível. Nada pode deter o poder do nosso Deus. Aleluia, nós cremos, Senhor. Aleluia. Mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e toda muralha vai virar pó. Elas cairão. Diga, cantamos: bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos: bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Diga essa noite, diga: muralhas vão cair, muralhas vão cair, muralhas vão cair, muralhas vão cair. Você crê? Diga: muralhas vão cair, muralhas vão cair. Vão cair, muralhas vão cair. Oh, oh, oh, oh, oh. as muralhas, caiam as muralhas. Nessa noite nós cremos, Senhor, que as muralhas caem, cadeias são quebradas. Você crê, igreja, nessa noite? Onde dois ou mais estão reunidos no nome do Senhor, Ele está presente. Aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu.